eu não sou de respeito. Diz que não dá jeito, de jeito nenhum. Diz que eu sou subversivo, um elemento ativo, feroz e nocivo ao bem-estar comum. Fale do nosso barraco, diga que é um buraco que nem queiram ver. Diga que o meu samba é fraco, que eu não largo o taco, nem pra conversar com você. Mas fica lá do meu laiá. Você sai, não explica onde vai, a gente fica sem saber se vai voltar. Diga o primeiro que passa que eu sou da cachaça, mais do que do amor. Diga e diga de pirraça, de raiva, de graça, no meio da praça, por favor. Mas fica lá do meu laia. Você sai e não explica onde vai, a gente fica sem saber se vai voltar. Diz que eu ganho até folgado, mas perco no dado e não ligou ninguém. Diz que pra tomar cuidado sou um desajustado e que bem lhe agrada, meu bem. Mas fica, meu amor, quem sabe um dia, por descuido ou poesia, você goste de ficar. Esquidão. Diz que eu não sou de respeito, diz que não dá jeito, de jeito nenhum. Diz que eu sou subversivo, um elemento ativo, feroz e nocivo ao bem-estar comum. Esquidão.